Espaço Universal. Perguntas 35 e 36. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe limites para ele. O que haveria além? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na vossa pequena esfera que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que o pensamento o possa conceber, diz a razão que além desse limite há alguma coisa, e assim gradativamente até o infinito. Porque mesmo que essa coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. O vazio absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos.